Sejam muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas aos Saberes Ancestrais. Um espaço para a gente conversar com calma sobre as medicinas que vêm da terra, da tradição e do cuidado. Eu sou Dayana Lima e hoje vamos abrir o nosso primeiro episódio falando sobre um momento que chega para todas as mulheres, a menopausa. Uma fase cheia de mudanças, de autoconhecimento e, claro, de muita sabedoria. E para essa conversa tão especial, eu recebo com muito carinho Karen, conhecida como Carinhosa, guardiã de saberes das ervas e estudiosa dos cuidados naturais femininos. Seja muito bem-vinda aos Saberes Ancestrais! Karen, para começar, como você descobriu os saberes ancestrais que ajudam mulheres na menopausa? Como foi isso para você? Os conhecimentos ancestrais chegaram na minha vida de berço. Minha mãe tem 5 irmãs, elas vieram da roça, minha avó era boia fria em Minas. Então, sem muitos recursos, elas faziam milagres com chás, ervas e alimentos mesmo. Então, desde criança, eu cresci com esses saberes. Mas foi na minha juventude, lá para os 28 anos, mais ou menos, que eu comecei a estudar naturopatia e entendi o que elas me ensinavam, né? Porque o conhecimento estava lá, mas o entendimento mesmo veio mais para frente. Aí quando eu cheguei na perimenopausa, as minhas amigas também, que esses saberes sobre esse tema me tocaram e foram trazidos para os meus pro cotidiano, realmente. Você poderia compartilhar uma receita ou remédio tradicional que é usado para aliviar sintomas da menopausa? E explicar um pouco do seu significado? Bom, o melhor tratamento é quando introduzimos algo do nosso cotidiano naturalmente, né? Então, eu sugiro a beterraba, que é um tubérculo rico em beta-caroteno, é considerado um alimento natural, aliado na saúde feminina, especialmente durante a menopausa, melhorando a falta de energia, o humor, a saúde do coração, tem uma ação anti-inflamatória, principalmente nos famosos fogáteos, né, que são esses calorões que a mulher sente. Então, ele pode ser consumido diariamente em sucos, em saladas, refogados, é realmente considerado um super alimento e aliado na saúde da mulher, principalmente nessa fase. Muito obrigada, Karen, maravilhoso essa sua receita. Eu acredito que vai ajudar muitas mulheres que estão aqui nos ouvindo. E até para você, homem, que tem a sua esposa, sua mãe, sua avó, sua tia que sofrem com esses calorões. E para finalizar, Karen, que cuidados devemos ter ao nos aproximar desses saberes ancestrais para garantir que sejam usados com respeito e responsabilidade? O que você nos aconselharia? Então, eu acho que existem conhecimentos que o sistema pagou com a indústria, com o capitalismo em si, e que nós temos o dever de resgatar e difundir. O respeito nós devemos aos nossos ancestrais, sim, mas nós temos a responsabilidade de não deixar morrer o conhecimento, de colocar em prática, e tem que ser uma missão individual de cada um. Quem enxerga isso tem vontade, tem ancestralidade, pegar e colocar em prática na sua vida. Muito obrigada, Karen, conhecida também como Carinhosa, por compartilhar tanto conhecimento e experiência com tanta sensibilidade. E antes de encerrarmos, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem nos ouviu? Quando a gente aprende algo, a prática fortalece e o ensinar multiplica, né? Então, o conhecimento ele não pode ficar parado, né? Ele tem que ser sempre multiplicado. Karen, agradeço profundamente pela sua presença e pelas contribuições valiosas. Conversas como essa nos lembram da importância de honrar os saberes que atravessam gerações e de cuidar de nós mesmas de maneira consciente. muito obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco e espero nos vermos em breve. E a vocês, ouvintes, muito obrigada pela companhia. E para continuar refletindo sobre esses e outros temas, siga nosso podcast nas plataformas de áudio. Até o próximo episódio e que possamos caminhar com respeito e cuidado em todas as fases da nossa vida. Eu sou Daiana Lima e nos encontramos no próximo Saberes Ancestrais. Até logo!